aqui quebrou tantos grilhões e derramou seu sangue em nós, a quem se deu por nós, para que hoje livres o adoremos, a quem pegou-nos pelas mãos, livrou-nos de um terrível mal, a Ele. Salvaste, adoramos a Ti.